O programa a seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, uma quarta, dia 1º de maio, olha aí, de 2019. E a notícia dessa vez... Macron cede e corta impostos na França. A França desde 1800, que você tá numa confusão muito fodida. É, Napoleão zoou forte a França, tá ligado? Nunca mais foi a altas mesma. Confusões na França. Macron em altas confusões na França, na sessão da tarde. Sessão da tarde. Já tem 5 meses essa sessão da tarde. Eu não sei o que penso, tem 200 anos essa sessão da tarde. A do Macron, no caso. A do Macron, né? A do Macron já é o Altas Confusões 5, né? É, parte 5. Que tem o propaganda no meio, né? Então, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. No dia 25 de abril, Macron cede e anuncia um corte de 5 bilhões de euros em impostos em resposta aos 5 meses de protesto dos coletes amarelos. Olha só, rapaz. 5 bilhões. Que caminho isso aí vai levar a gente. Vai pra puta que pariu com esse caminho. É, é uma grana boa. A gente tá caminhando pra Maria Antonieta número 2. Cara, o povo não manja, acho que quem tá ouvindo não sabe quando a França passa por dificuldade econômica desde 1800. É sempre muito, muito, muito difícil, cara, deles recuperarem direito. Teve um boom industrial, tal, beleza, bacana. Aí começou a desandar fora. Mano, é muito... E não parou de desandar. É muito gasto público com baguete, aí fica assim. É, mano. Cara, política de pão e circo romano até hoje, né? É, só que é só o pão, no caso. É sem o circo. O circo é a população faz. O circo a gente tá vendo na política. O circo é no parlamento, mano. O circo é no parlamento. Por isso que tem tanto protesto, porque eles só fizeram a parte do pão, esqueceu de fazer a parte do circo, entendeu? Então, os cortes serão... O circo de Solé. Circo do Seu Léo, saudades. O Circo do Seu Léo. Você não lembra do Circo do Seu Léo? Eu não lembro, mas agora que eu ouvi é engraçado só te falar. Então, os cortes serão gerenciados pelo ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire. Acho que é assim que fala, não sei. Le Merda. La Merda. Então, o Bruno Le Maire, que disse que a medida vai beneficiar 15 bilhões de famílias, principalmente de baixa renda. Para bancar esse corte, que está somado a outros cortes e um bônus já anunciado pelo governo em dezembro de 2018, o ministro disse que vai cortar serviços públicos, secretarias e vai ser mais duro na coleta de impostos de empresas. Ai, foi da merda. Nossa. Cheirinho de merda. Um cheirinho da merda. Delícia. Quantas chances... Caraca. Até entendo cortar a secretaria, mas quando ele fala de serviço público, eu espero que ele não corte, tipo, coleta de lixo. Não, tipo, segundo ele mesmo... Porque vai ter... Tem um dos links... Ah, foda-se. Vai com latido mesmo. É isso aí. Então, vocês vão ver aí um link do G1. Porque vão ter 3 links, um deles é o do G1, que tem ali, tem uma lista de algumas coisas que estão nessas medidas. E como o Gregório falou, essa questão de cortar o lixo, por exemplo, não é tão grave assim. Porque entre... Não. E porque, por exemplo, ele disse que não haverá nenhum fechamento de hospital ou escola até 2022. Então é só os franceses não reelegerem o Macron. Acho que 2022 tá liberado. É só eles não reelegerem o Macron. Aí tá tudo bem. E eles vão usar um conselho de participação cidadã que vai abordar a transição ecológica pro governo ter que gastar com isso. Vai dar tudo e no, certo. E quando eu disse que vai ter um bônus de pros cidadãos, é porque vai ter um bônus de 1.000 euros a pessoas que ganham menos do que 3,6 mil. Então, tipo... É um gasto, deve ser minimamente grande. Pra que isso, cara? É, mano, a galera tá tudo desempregada, tudo fudido, tem que dar alguma coisa. Mano, eu preciso que as pessoas consumam, elas não têm dinheiro pra consumir. Como é que vai consumir se não tem dinheiro pra consumir? Faz aí, velho. O Império Romano fez isso, inclusive. Faz direito. Então, pô, o Império Romano deu dinheiro pra população comprar as coisas. Que a França não pode. Caramba, mil anos depois. Falando, mais de mil anos depois. 1700 anos depois. Quase a República Socialista Soviética da França acabou. Eu acho que funciona melhor do que isso aí. Que vai? Nesse lenga-lenga aí. Põe de uma vez o negócio funcionando. É, você não sabe. Pô. Inclusive, que... a mulher do... A mulher do Macron... Isso não faz parte da notícia, é só uma curiosidade. A mulher do Macron, que teve muita piada com ela, tem uma, ela tem uma pequena diferença de idade com ele, né? É um pouquinho velha. Ela disse que ela vai dar aula de francês aos desempregados. Caraca, velho. Isso é uma... Tem que tá feio. Tipo... A primeira dama tem que fazer bico de professor de francês. É? Caraca. Realmente, velho. Essa França aí daqui uns tempos, hein? Oh. Mano, eu quero que a França se divida. Isso é louco. Todos aqueles ducados que eu jogo no Europa Universal, eu quero ver eles de novo. Pro... Saudades. Eu quero Normandia, eu quero a Bretanha, eu quero Toulouse, eu quero a Aquitânia, eu quero tudo. Eu quero Dauphine também, Dauphine, Provência, Anjou, quero tudo de volta. Bons tempos, era bem melhor. Muito mesmo. Mais divertido. É, juntar com a Espanha logo e... Espanha e Andorra. Volta em pé de Carlos Magno, junta a Espanha, a Alemanha e França, foda-se. É, era bem melhor. E Andorra. E Andorra, porque... grande Andorra. Pronto, não tem mais erro. E? É o que Andorra, daqui a pouco tá com o PIB maior que da França. O PIB eu não sei, mas a economia é mais estável. Do jeito que eles estão aí, é mais estável já é, né? Eu tô falando que daqui a pouco eles estão jogando dinheiro todo no lixo, porque as medidas são uma merda. É, provavelmente. Cara, eu não sei. A Andorra deve ganhar dinheiro com lavagem, então. É, pô. Muito... Andorra é melhor que a Suíça, deve ser, provavelmente. Não sei. Eu só tenho uma cidade? Como é que vocês vão te investigar? Quem governa o, a cidade. A quem governa o país são dois outros países que tem dois copríncipes. E um deles é o presidente da França, o outro é um bispo. É. E a função do lá em Andorra do cara é ser tipo um prefeito, assim. Lavar dinheiro deve ser simples. Porra. Andorra é o melhor país. Melhor que a França. Inclusive anexar a França a Andorra e não o contrário. Cara. Porra. Tudo isso. Aí sim. Aquele up, tá ligado? É tipo San Marino na Itália, tá ligado? Em vez de anexar San Marino à Itália, a gente anexa a Itália a San Marino. É, ué. É, você sai de um Celta pra uma Lamborghini. Pois é. E a medida é uma forma desesperada de conter os protestos que se recusam a ceder ao governo pelos últimos 5 meses. Porém, vários analistas dizem que as medidas não vão funcionar para acalmar os manifestantes, devido ao corte de serviços públicos, que é um assunto, né, minimamente polêmico, não só na França, mas especialmente na França, e o tempo para esses efeitos serem sentidos. Não vai ser suficiente para acalmar, entendeu? Então, e o Macron. Mano, o Macron e o Macri, eles são tipo as duas grandes decepções das eleições, tá ligado? Tem gente competindo aí, cara, mas eu não vou falar quem. Mas esse Macron aí... Mas é porque a pessoa que tá competindo, ela não tinha muita expectativa pra ela, de qualquer jeito. Tem outros também, viu? Tem vários. Tem uns bem perto, inclusive. América do Sul, eu posso te citar todos os presidentes. Não, o Uruguai tá top. Se bem que o Uruguai vai ter eleição daqui a pouco, eu vi que a previsão da eleição é uma merda. É aí. Porque ele tá atrasado. É que o Uruguai, a galera tá fumando maconha, aí tava meio... demorou um pouquinho mais pra reagir. Tá merda, exatamente. E é isso. Vive la France. É isso? É legal. Vive la baguette. Vive la République. Vive la République. Caralho, é um bom lema. Vive la France, vive la baguette, vive la République. Então, esse programa ficou por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Caralho, eu quero fazer a camisa disso. Eu quero fazer muitas camisas, mano. Eu preciso de uma fábrica de camisa. Vou abrir uma.